Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Billie Jean is not my love, she's just a girl who claims I am the one, but the kid not is my son. É com esse clássico dos anos 80, Michael Jackson entra no ar, mais uma edição do podcast do blog. Let's get ready to rumble! E quem tá falando aqui dessa vez, como em outras, né, a gente já sabe que se começou mal, começou a cantoria errada no podcast, é porque quem tá no comando é o Jack. Então já dando um olá aí pra galera que está nos ouvindo em mais essa edição. E como não poderia ser diferente, quem está comigo aqui nesta noite é ele, o Macho King, Fábio Corbari. Diga o seu alô aí pra galera, Macho King. Mas é isso aí, galera. Tamo aí novamente, Fábio Corbari aí com vocês. Tô meio mal acostumado, né, Jack? Aí uma edição a gente faz com as divas aí maravilhosas e tudo mais. E agora voltando com esses cuecudos aí, né, mão de Playmobil. Então é, tô meio mal acostumado, mas vamos ver o que vai sair dessa edição, né? Como é que é o papo do Playmobil aí? Aquela mãozinha de Playmobil, né? Sabe como é que é aquela? Que lembra um movimento aí. Ai, ai, mãozinha de Playmobil. Tem que ser o Fábio. Pois é, mãozinha de Playmobil, esse papo aí de Fábio Corbari. Porque quem tá aqui com a gente hoje são dois amigos de outros loggers e também leitores do Get Ready to Rumble. Um deles é o Nicolas, que ele vai explicar como é que diz o sobrenome dele, que tá aqui, né, pra gente ler, é bem complicado. Dá o seu alô pra galera aí, Nicolas, mão de Playmobil. E aí, galera, eu sou o Nicolas. Meu sobrenome se fala Tischler. É bem complicado também, mas eu acho que do Rolf é mais. Não, do Rolf é Wolfenpittel. Ah, garoto. E quem também tá com a gente é o Douglas Alex. Dá o seu alô aí, Douglas. Olá, pessoal. Na verdade, não é Alex, é Alex. É um prazer aí participar do podcast aí com vocês. Douglas Alex, com uma crase no ar do Alex, entendeu? Tipo, Alec Baldwin, né? Nada a ver, né? Porque é Alec e Alex, né? Mas tudo bem. Ignoramos essa parte, né? Ai, ai. A gente ignora, né? Mais uma pérola da minha pessoa. A gente pode começar o podcast aqui hoje indo pro quadro das cartas, né, dos e-mails, na verdade, dos leitores. Agora, antes, né, uma coisa interessante é que eu comecei a gravação aqui do podcast cantando Michael Jackson. Fábio, eu te faço uma pergunta. Você conhece Michael Jackson, provavelmente, e sabe que ele tem o gritinho do Michael Jackson. Qual a diferença entre o gritinho do Michael Jackson e o gritinho do Ric Flair? Vamos lá. Não tenho a mínima ideia, cara, que qual é essa diferença aí. Não, primeiro, eu gostaria de pedir que os participantes aqui do podcast dessem o gritinho, a sua versão do gritinho do Ric Flair. Vamos lá, todo mundo. Pode começar aí, Fábio. Faz o seu momento Ric Flair. Ah. Aí, garoto. Vai lá, Nicolas. Faz o seu momento Ric Flair também. Nossa! Esse é o Ric Flair com tosse. É, Ric Flair é louco. Cara, pior grito de Ric Flair que eu já vi na minha vida. Douglas, Alex, cadê o seu momento Ric Flair? Achamos um vencedor. É isso aí, cara. Se você for, assim, achamos o do Alex foi o melhor. Não, com certeza. A diferença técnica, né, é especialista... Nisso aí, diria que a diferença técnica é que o grito do Ric Flair é um woo e o do Michael Jackson é um who, entendeu? Então seria Rick Flair e Michael Jackson seria Sacou a diferença? É, cara. Momento super importante do acho podcast. Que, com certeza mudou minha vida. Os momentos de Michael Jackson e Rick Flair. A gente já começou o podcast com informações úteis que vão agradar a todo mundo. Se você tem dúvida disso. Essa é tipo aquela do lambeu que eu tô vendo. É, meu. Tipo isso daí, entendeu? E você sabe que sempre o cara tenta lamber o cotovelo quando ele lê esse e-mail. Bom, então vamos lá pra nossa sessão das cartinhas dos leitores. Primeira carta que eu vou ler aqui hoje, no primeiro e-mail, vem do Hermano Havoc. Ele disse o seguinte: Jack Macumbeiro, tu secou tanto o Rourke que ele acabou perdendo, e justamente pro Champagne. Meu amigo, primeiro eu vou dizer que Macumbeiro, Macumba é o cara do Street Fighter pra mim, entendeu? Eu sei se você é dessa época, Fábio. Que o Dalcinho era chamado de Macumba. God of Fire dele, né? Então pra mim, isso, com certeza, entendeu? Então eu sou da época que o Macumba é no Street Fighter, então não vem com essa, entendeu? E o fato é que pra mim o Rourke não merecia ganhar o Oscar, entendeu? E na verdade quem acabou ganhando foi lá o Segredo de Brokeback Mountain 2, né? Que eu fui saber depois que do que era o filme. Você tava torcendo, né? Mas, tá aí, não, eu expliquei, eu torcia pro ator, não pelo filme. Eu nem vi o filme ainda, acho que nem sei se já lançou no Brasil. Agora, uma outra carta aqui mais interessante. Vamos lá. Também é enorme. Quem mandou foi o Anderson Nunes. Vou tentar dar uma resumida aqui. Olá, Jack e Fábio. Como faz parte do clichê dos e-mails, eu venho primeiramente parabenizar o blog. Mas a verdade é que o blog tá muito bom mesmo. Nem se fala do podcast, muito bom. Também queria parabenizar em específico o trabalho de cada um de vocês, que depois de criação deste espaço, parecem mais à vontade para escrever. Então obrigado já no nome da equipe toda pelo carinho. E apesar de ser clichê, a gente gosta de ouvir elogio. Elogio é sempre bom. E a minha pergunta para vocês é a seguinte. Aí eu vou abrir a pergunta para todos os participantes darem sua opinião, não só eu e o Fábio. O que vocês acharam do ocorrido no Raw do dia 23, envolvendo a Legacy e o todo-poderoso e intocável Triple H? Porque é interessante ver três homens que espancaram todo mundo no Royal Rumble, meteram uma porrada no filho do chefe, fugirem como um estudante adolescente no Crystal Lake. Só faltava o Trips estar usando a máscara de rock e vestindo trapos, porque é o que parecia. Ninguém tentou bater nele, só o Cody Rhodes e o resto fugiu. E aí? Meu, vou passar aqui a primeira palavra então para os convidados. Vou primeiro ouvir a opinião de Nicolas. Qual a sua opinião sobre esse fato? Ah, o Triple H é um super-homem, né? Os caras batem todos, chega o Triple H e eles saem correndo. É a mesma coisa que acontecia quando o Triple H lutava com o Jeff Hardy. Jeff Hardy espancava ele e no final ele vencia. E você, Douglas? O que você acha disso daí? E logo o Cody Rhodes, né, que atacou o Triple H, né? Logo o Cody Rhodes, né, com toda aquela força que ele tem, né? E eu acho que eles se assustaram com a cara do Triple H, né, quando entrou na arena. Aquela cara dele de raiva e tal, aí se assustaram, ficaram com medinho e acabaram fugindo, né? Pois é, a cara de mal do Triple H, que traumatiza todo o universo. Eu tenho certeza que cada um de nós, quando tá na rua, vê alguém andando com uma garrafinha de água Minalba na mão, já fica assustado lembrando do Triple H, né? Fábio, e a sua opinião aí sobre esse momento da edição do Raw do dia 23? Cara, eu gostei daquele segmento, assim, né? Principalmente agora aí, que o Triple H tá bufando de bravo, né? Depois que atacaram a Stephanie ali, agora ele tá querendo pegar os caras de qualquer maneira, e isso é bacana, né, porque sempre dá esses segmentos bacanas. No começo, né, parecia aquela coisa meio trapalhões, né, querendo fazer a cilada no Triple H, e ele tá, tira carta da manga ali, né, tira o martelo dele. E depois, né, ficou bacana aquele segmento deles correndo pelos backstage ali, parecendo aquele massacre da Serra Elétrica, né, como se o Triple H fosse um monstro, todo mundo fugindo. Ficou bacana, cara, gosto desses segmentos assim. Não sei, né, como é que foi feito, não sei se foi gravado que nem aquele segmento do John Cena e o JBL lá, mas foi um belo segmento, hein? Achei muito interessante. Pois é, eu acho que o interessante é a gente analisar que o Raw tem tido como seu momento, assim, de interessante sempre o final, né? O show em si não é muito legal, tem vários problemas, mas os finais dos episódios, né, dos shows do Raw, que eles estão dando a ênfase às storylines lá no final do episódio, tem sido sempre uma coisa interessante, né? Então, sobre o Triple H, pessoal, o Triple H é meio super-herói. Também todo mundo é meio super-herói, né? John Cena, Triple H, Batista, Undertaker, Shawn Michaels, todo mundo é meio super-herói. Então, acho que é normal, entendeu? Só acho que uma pena nessa história da Legacy é que tenham queimado o tal do Manu, né? O Afa Júnior. Grande Manu. Que eu lembro que, tava até conversando com o Fábio outro dia. Eu lembro que no dia que o Manu chegou na WWE, foi num pay-per-view, não lembro qual. Eu tinha chegado em casa tarde, o pay-per-view tava rolando já, já tinha acontecido já esse momento da entrada. E aí o Fábio tava tudo empolgado, caramba, entrou um cara aí, parece um Wild Samoan e tal, meteu a pancada, acho que no Crime Time. E ele até pegou um print pra me mostrar, depois a gente foi ver quem é que era o tal cabeludo louco que apareceu. E uma pena que ele entrou e saiu meio queimado aí com essa história do Legacy. De repente seria interessante se eles usassem, já que eles foram colocar o Manu e o Deuce, né, que é chamado, né, also known as Sims Nuka, colocaram já na história, de repente eles deveriam usar também pra fazer uma oposição, né. Agora virou uma guerrinha particular do Triple H contra o Randy Orton e o Legacy sendo os famosos buchas do Randy Orton. Vamos ver se essa ideia de uma stable de segunda geração, será que ela não foi gasta de uma maneira assim, digamos, leviana, já que só o ataque do Randy Orton em si à família McMahon já seria uma coisa, eu acho, que faria sucesso. Então o negócio de uma stable de segunda e terceira geração, será que não ficaria mais legal sendo usada em um outro momento, ganhando um espaço no holofote justamente pelo fato de ser de segunda e terceira geração? O que você acha, Fábio? Ah, com certeza, né? Acho que essa stable ali tá se centrando só nos atos do Randy Orton, né? Acho que se não tivesse ali os seguidores dele, não ia fazer muita diferença. Também creio que essa stable poderia ser utilizada em outro momento ali, né? Com maior repercussão. Mas até queria deixar uma pergunta aí, cara, no ar. Se o Manu ali, né, foi despedido e tudo mais, mas será que o Manu era pior que o Cody Rhodes, cara? Acho que ele podia ter tido mais chances ali, né, na stable dele. Pois é, cara. E aí, eu vou deixar a pergunta pros nossos convidados. Diga aí, Douglas, a sua opinião sobre a pergunta aí do Fábio. O que vocês acham nessa disputa aí entre Cody Rhodes e Manu? Quem é que leva vantagem e por quê? Com certeza o Manu. Eu acho assim que o Cody Rhodes, ele não tem um físico tal, e o cara não tem carisma. Ao contrário do irmão dele, o Goldust, que tem um carisma até. Agora eu preferi o Manu. Acho que ele tem mais qualidade que o Cody Rhodes. E você, Nicolas, o que você acha aí a respeito da Legacy? Você acha que o demitido tinha que ser justamente o Manu, ou que você acha que outro ocuparia melhor esse cargo de ficar com a mão na frente e outra atrás no meio da rua? Não, acho que tinha que ter permanecido 5, Ted Biasi, Cody Rhodes, Manu e Sim Snuka, junto com o Randy Orton. Seria melhor, assim. Seria stable no plano original que era, porque eu acho que foi mudado no meio os planos e ficou isso daí. Mas você não acha que ia ficar muita gente também, não? Não ia ficar difícil gerenciar, ter 5 pessoas envolvidas numa storyline, numa field? Isso é verdade, mas acho que daí não podia ter saído Manu, isso aí é Cody Rhodes, Cara, eu tenho a solução, velho. Essa stable aí é de segunda, terceira geração. Por que não põe o Goldust ali também, né? Ia dar uma animada na stable e tudo mais. E... acho que ia ser um bom wrestler ali, uma boa contratação pra stable. Ah, cara, bom wrestler entre aspas, né? Porque o Goldust tem a barriga do tio do Chopp também que te contar, né? Ironic mod. Né? Mas, e aí? Vão ficar 6 pessoas na stable? Então... não, é sobrecarregar ali, né, pra fazer uma stable ali de todos os lutadores, se for de segunda e terceira geração, vai ficar muito estranho, né, ficar uma legião de lutadores aí, né, eu acho que stable tem que ser ali pequena mesmo, por mim o máximo ali seria adicionar o Manu, né, Goldust ali, claro que não seria uma boa, mas sei lá, né, cara, até agora tá dando bons frutos essa stable, né? Vamos ver o que vai dar. Pois é, e o engraçado é que falavam-se tanto que a stable seria criada em volta do filho do British Bulldog, e o coitado nem tá em show nenhum até hoje. Onde foi parar esse cara? Já tem gente sendo demitido da stable e o coitado... é, onde é que foi parar, meu amigo? Essa é a pergunta. Até o marido lá da Natália já apareceu e o filho do British Bulldog tá lá ainda escondido embaixo do buraco. Agora, inclusive, né, Fábio, já que eu estou nesse momento aí, anos 80, começando o blog, o podcast com Michael Jackson, e foi citado aí os Trapalhões, eu acho que já é uma sugestão de quais serão as nossas gimmicks desse podcast. E eu só queria deixar registrado que eu sou o Mussum, tá? E aí vocês podem se gladiar. Não, eu sou o Mussum, meu amigo. Não, calma aí. Tu é o Didi. Sai fora, cara. Tu é o comandante, tem que ser o Didi. Mumu da Mangueira. Hã? Tu que é o comandante. Então tu é o Suíça, então. Vamos deixar. Eu sou o Dedé. Eu sou o Dedé. Agora o Nicolas vai ser o Zacarias. É, Zacarias. Não, então beleza. Então... você aí que é o Didi, então, Fábio. Só para deixar tudo bem ajustado. É, outra e-mail que a gente recebeu aqui, na verdade quem recebeu foi o Fábio. Fábio, lê aquele e-mail lá do The Rock. Então, Jack, também recebi um e-mail aqui do Rafael Castro. Que ele mandou uma pergunta se ele quer saber qual que é a relação entre o The Rock e a SmackDown, né? Porque ele diz aí que muitas vezes ele vê, né, o nome dele sendo relacionado ao nome da SmackDown. Ele quer saber qual que é a relação, né, entre os dois. Bom, então primeiro quero saber o seguinte: algum dos convidados sabe responder essa pergunta aí do nosso amigo sobre SmackDown e The Rock, qual o relacionamento, e quer responder, ou posso eu mesmo responder? Vai você, Jack. Aí o Fábio me complementa se ele quiser. Bom, então, Rafael, acontece o seguinte: a palavra SmackDown, na verdade, não existe. Ela é uma contração, né, uma junção de duas palavras do inglês, o Smack e o Down. Entendeu? E quem inventou juntar esses dois foi o The Rock. Aí daria um sentido meio de baixar a porrada ou algo assim, entendeu? E aí ele ficava falando do tal do Lady SmackDown, né, nas pessoas, que é de baixar a porrada, entendeu? Então era uma palavra que ele usava muito. E também tinha o tal do SmackDown Hotel, né, que é o hotel da porrada, que ele falava que ficava na esquina do... falava pro cara que ia mandar o cara pro SmackDown Hotel, né, que ficava na Jambrone Boulevard, né. E pra quem não sabe, Jambrone também é uma gíria assim do wrestling, que até o Hulk Hogan também usou durante um tempo, que é pra indicar um cara que é lesado, entendeu? Quando fala "you're Jambrone", é porque você é um lesado, você é um anel, você é um otário, entendeu? Aí o The Rock usava o "know your role and shut your mouth before I lay the smackdown on all your candy asses". Entendeu? KDS, brother. Esse que é o papo. Tá ligado, Fábio? KDS, meu. tem mais alguma carta aí, Fábio, que você queira ler? Não, que foram recebidas, foram mandadas perguntas, foram só essa daqui mesmo. Não, beleza. Então também já mandando um abraço pro amigo Igor Lopes, que demandou que a gente mandasse um alô pra ele aí nos comentários. Igor, que é um grande camarada, figuraça, entendeu? Que certamente em breve conhecerei pessoalmente lá em São Paulo. Então um abraço aí pro nosso amigo Igor Lopes. Agora, seguindo pro assunto do podcast, pra discussão, para discussões aí do nosso podcast dessa semana, né, já aproveitando que eu comecei falando de anos 80 e as proximidades do WrestleMania 25, entendeu? Eu tava separando um combate, Fábio, pro Jack TV dessa semana. E o combate foi justamente entre o Curry Von Erich e o Ric Flair, entendeu? Isso na NWA. Eu acho que o pessoal não conhece muito assim os Von Erich, será? Ou será que o pessoal conhece e eu que tô por fora? Ah, é uma família aí pouco conhecida, né? Eu não conheço. Bem da antiga aí. Pouca gente conhece, né? Aquela família ali que teve aquela dita maldição, né? E tudo mais. Então, Fábio, você quer apresentar pra galera aí quem seriam os Von Erich que vão ser induzidos ao Hall da Fama em abril? E provavelmente, como a gente tem visto aí, o pessoal não conhece a família. Cara, eu também, ó, vou te ser sincero, eu conheço pouco essa família aí, que foi bem antiga. Mas era aquilo, né? Uma família ali que era completamente de lutadores ali, praticamente. Eram muito técnicos e tudo mais. E teve aquela dita maldição deles, né? Que um morreu, outro se acidentou, outro ficou paraplégico e tudo mais. Então aquela família ali bem sofrida, digamos assim, mas que marcou bastante o wrestling nos anos 80, por aí, 70 e tudo mais. Pois é, pra quem não... Assim, eu também não conheço a fundo, acho que ninguém vai conhecer muito a fundo, porque eles não foram grandes nomes do mainstream WWF, né? WWE. Eles foram muito mais em NWA e Mid-South Wrestling, que são coisas que não chegam muito aqui no Brasil, entendeu? A gente... conhece mais de ouvir falar, ou de conversar com gringo e tudo mais, ou de ver alguns combates. E até vai ser interessante porque na Jack TV vocês vão ter a oportunidade de ver um dos Von Erich no ringue contra The Nature Boy Ric Flair. E essa maldição que ele falou é porque é aquilo, né? A família, enfim, alguns tiveram problemas com drogas, teve um que perdeu um pé no acidente de moto. Teve um que se matou no rancho do pai. É feia coisa. E inclusive, parece que esse que se matou, né, no dia que ele se matou, ele estava agendado para lutar contra um lutador chamado Anjo da Morte. Então ele já foi logo levando o papo a sério. Não entendeu que era só o nick do cara, não. Ai, ai. Agora, aí que eu vou puxar o papo. Vocês acham que essa... WrestleMania, eles estão assim muito focados na questão de caracterização do Texas, entendeu? Não sei se vocês conseguiram entender o porquê. Por exemplo, se fatalmente a luta main event da WrestleMania 25 vai ser o Undertaker contra Shawn Michaels, dois texanos. Quem está sendo induzido à WWE? A família Von Erich, que é uma família texana. Aí, continuamos, né? O Stone Cold Steve Austin, né, é de Austin, Texas. E aí, mais um texano. E se você pegar os Funks, que também vão ser induzidos ao Hall da Fama, eles são de onde? Texas. Do Texas. O Steamboat, você sabe de onde ele é? Ele é do Texas também? Eu particularmente não sei. Ah, vamos deixar como sendo do Texas, né? Pra ter... ter noção a conversa aqui. Mas eu acho que ele não deve ser do Texas. Pra não estragar, ele é do Texas. Então, vocês não acham que tá muito assim em cima da questão do seu do Texas? Será que isso aí é uma tendência? Na verdade aqui, ó, o Steamboat é de North Carolina, não é do Texas não. Então ele é exceção aí, mas o grande assunto aí da WrestleMania 25 vai ser girar em torno de que ela vai ser realizada no Texas. E aí, o que você acha sobre isso? Ou você não acha nada, isso é uma coisa que eu tô observando, que eu sou um cara mala pra caramba e não tenho o que fazer na vida. É, também, né? Isso também, mas é aquilo, né? O WrestleMania sendo no Texas, no Texas eles vão priorizar, né? Aí querer dar um... demonstrar mais aí, né? Levar mais wrestlers que seja texanos aí e tudo mais. Isso daí, né? Bacana isso daí, quando um show é em tal estado, né? Eles fazerem essa apresentação aí, os texanos, acho coisa bacana, mas vamos ver, né? Se é que o main event vai ser Shawn Michaels e Undertaker, né? Que pensando agora que você me falou, tem a ver, né? Os dois texanos, acho que tem tudo pra esse ser o main event do WrestleMania 25, que vai ser, né? Feita no Texas. E o Douglas, me diz aqui o que você acha dessa questão do palco, vai ser o Texas e tá todo mundo envolvido nisso. E qual você acha que vai ser, o resultado disso? Será que vai ser uma WrestleMania com mais gente ainda do que foi a WrestleMania do ano passado? Justamente pelo pessoal do Texas ser muito ligado a essa questão de valorizar o estado de que veio e tal. Será que isso aí vai surtir efeito? Ou será que isso é só uma coincidência? Será que esse é o palco perfeito para aposentadoria ou do Undertaker ou do Shawn Michaels, né? Já que tá tudo sendo envolvido em nome do Texas, me diz aqui o que você acha, Douglas, a respeito desse bando de assunto envolvendo Texas e WrestleMania. Eu acho bacana também essa questão do palco ser o Texas e vários atores envolvidos do Texas e tal. Eu acho que influi em mais pessoas assistindo lá influi um pouco pela tradição e tal. Agora, a questão do Undertaker e do Shawn Michaels é um palco. Acho um palco bom pra acontecer a luta na WrestleMania. Até envolvendo a streak de Undertaker e tal, uma aposentadoria cairia bem num evento como aquele, num palco como aquele. Uma aposentadoria de quem e uma vitória de quem num combate desse? Eu acho assim o do Undertaker. Houve aquela storyline antes e tal, e que ele não perderia o streak, mas se aposentadoria, voltaria para o Vale dos Mortos, né? Eu acho que o Undertaker vence, mas ele se aposenta. E você, Nicolas, o que você acha sobre esse papo? Ou, de repente, você acha que vai ser Kozlov e Undertaker na WrestleMania? Não vai ser Kozlov e Undertaker. Porque se é pra colocar no WrestleMania 25 aniversário, mas coloca um combate decente pra ele e ele possa fazer o melhor dele. Será que Kozlov e Undertaker? Será que Kozlov e Undertaker seria um combate pior do que Undertaker e Giant Gonzalez? não tem como não. Acho que é impossível. Só se pode pôr qualquer um ali que não vai ser pior que isso. Mas acho assim, cara, a galera tá contando que o Undertaker vai se aposentar na sua WrestleMania, cara. Acho que se ele fosse aposentar, já ia começar desde agora, né? Algum aí fim de carreira aí de nível de Ric Flair e tudo mais. Não vai ser dessa vez que ele vai perder a streak. Pra mim, nunca vai perder isso daí, né? Porque a marca dele não tem o porquê perder agora, que já tá, né, tão avançada. E não vai se aposentar, não. Tem essa, não. Vai continuar por mais muitas WrestleManias aí. Só não vai me gorar, Jack, você do jeito que tá com essa boca santa aí, capaz de falar e acontecer. Eu não vou nem dar minha opinião sobre isso, cara. Vou ficar quietinho aqui. E você, Nicolas? Você acha que vai acontecer alguma aposentadoria aí na WrestleMania? Claro, além da do Stone Cold, né? Que já que ele é um aposentado em atividade, né? Já que ele ainda tá no roster do Raw, apesar de não aparecer no Raw fazem alguns anos. Mas você acha que vai ter aposentadoria aí na... Eu acho que ninguém se aposenta nesse WrestleMania, fora Stone Cold Steve Austin. Mas Undertaker acho que vai ser a coisa mais difícil pra WWE aposentar ele devido a storyline, de streak e tudo mais. E você acha que ele vai, num eventual confronto contra The Heartbreak Kid Shawn Michaels, ele ganha ou ele é derrotado? Ah, ganha com certeza se for no WrestleMania 25. Não tem como ele perder a streak dele. Perde todo aquele misticismo ao redor. Vocês falam assim, imagina... não tem como. Mas eu tenho certeza, cara, que quando tiver na WrestleMania 25, aí rolar um pinfall no Undertaker, bater 1-2, vocês vão achar que perdeu, né? Aí ele vai e sai. Eu tenho certeza, cara. No contra o Edge já foi uma loucura. Ou você acha que, ou você fica, ou vai me dizer, Nicolas, que você fica tranquilinho assim, ah não, eu já sei que o Undertaker vai vencer mesmo, não vou nem dar emoção. Diga aí. Eu gritei muito no WrestleMania 24, naquela luta com o Ed. Aquilo foi muito emocionante. Ainda mais, né, Jack, que ó, se tudo correr como está sendo planejado aí, o adversário do Undertaker vai ser o Shawn Michaels, né? E o que aconteceu na WrestleMania 24? Vai dar aquele medinho, né? Ah, Shawn Michaels já aposentou o Ric Flair, preste a aposentar mais um, né, e tudo mais. Então, tenho certeza que muitos fãs do Undertaker vão gelar aí quando... Shawn Michaels mandar um ping aí, mandar um switch music aí, todo mundo vai ir ao desespero, mas essa streak não vai acabar não, tenho certeza. Prevê aí, Jack, o que tu acha? O que tu acha que vai acontecer aí? Você tem certeza do que quer que eu fale? Tem certeza, vou te dar uma chance. Fala aqui. Não, queremos saber aí as previsões do pai Jack. Previsões do pai Jack. A minha opinião é o seguinte, Shawn Michaels tá muito mais pra se aposentar do que Undertaker. Undertaker tá muito mais inteiro do que o Shawn Michaels, entendeu? Shawn Michaels tá todo quebrado, ele tá sem se envolver em feuds com tempo, assim, entendeu? Com comprometimento mesmo. A gente tem tempo que ele não leva uma feud adiante. Eu acho que tá mais próximo do Shawn Michaels aposentado que do Undertaker. Porém, eu acho que já tem tanta coisa acontecendo nessa WrestleMania que não vai ter aposentadorias aí do Shawn Michaels ou do Undertaker, porque seria um palco, assim, seria pouco holofote pra muita estrela. Entendeu? Não sei aí se vocês concordam comigo, mas eu acho que uma WrestleMania que já vai ter. Lançamento do Legends of WrestleMania, que com certeza vai contar com o Legends fazendo alguma coisa. Já vai ter um Hall of Fame, uma cerimônia ultra agitada de Hall of Fame, com o Stone Cold Steve Austin, com o Rick Steamboat, com os Funks. Então eu acho que vai ficar muita coisa pra acontecer num lugar só. Então eu acho que ninguém se aposenta, mas eu acho que o Shawn Michaels se aposenta antes do Undertaker, e possivelmente nesse ano. O Undertaker ainda fica mais alguns anos aí com a gente. Pensando nisso, que eu tenho toda essa certeza aí, né? E ainda mais agora que você falou, então não precisa nem comentar mais, já tá dito, né? Você falou, tá dito, e posso respirar tranquilo que não vai ter aposentadoria na sua semana. Ah, Fábio, comentários de pai Jack. Anotem aí as dezenas da Mega Sena, né? Pode anotar que... Agora... Eu digo até isso, mas agora o resultado do Grenal da final aí do Campeonato Gaúcho eu não falo não. Temos aqui um gremista, favor, né? O time da viada pronta Grêmio e o Colorado. Trovão azul, né? Coisas estranhas aconteciam. Poltrona 36, agradecemos aí que não vai agorar, pelo amor de Deus. Não, não vou ficar comentando sobre isso, mas eu vou fazer o pedido de você colocar o vídeo da entrevista ao gremista junto ao podcast, né? Um momento épico do futebol brasileiro, a entrevista do gremista, com certeza. Né? E terá com certeza. Agora, no último SmackDown, teve um combate entre Jeff Hardy e Matt Hardy. Alguém tem dúvida que os dois vão estar se enfrentando aí na WrestleMania? Eu não tenho. Sem dúvida. Só que tenho quase certeza que vai ser esse combate, até porque Jeff Hardy já perdeu o título, não tem mais o que fazer, né? E essa feud aí acho que é interessante, né? Irmão contra irmão, sempre é bom ver essas brigas familiares aí. Também não tenho dúvida que vai acontecer esse combate. É, até porque, como o Corbari falou, ele não tá com o título, o Jeff. E como os planos foram alterados, né? Que o plano original era para ser o Christian, o cara que fez aqueles ataques ao Jeff Hardy. Aí eu não tenho dúvida que vai haver esse combate no WrestleMania 25. Agora, por que vocês cismam com isso de que o plano original era o Christian? Isso é o que saiu nos blogs, né? Agora, dizer que saiu era o plano original. Quem é que garante que era o plano original? Quem é que garante que na época que ocorreu ninguém o ataque falou nada, ao Jeff Hardy, o Christian já estava tão adiantado assim em contrato com a WWE? Quem garante é a cabeça dos blogueiros que postaram isso, né? Porque se você for ver, por exemplo, tem esse papo aí do Undertaker contra Shawn Michaels, mas desde o Royal Rumble já teve uma dica que isso poderia acontecer. E assim que o Jeff foi atacado e acusou o Ed, entendeu? O Ed já começou a falar que, na opinião dele, Ed, o atacante era o Matt Hardy, entendeu? Ele nunca nem falou assim, ah, é um velho conhecido meu, não sei o que, tal, pode ser alguém que vocês nem conhecem, não sabe porquê. Não teve nenhuma cantada assim do que poderia ser, entendeu? Será que isso é esse papo de plano original? Não é muito mais um saudosismo do povo em querer ver Christian e Ed contra Hardy Bros novamente? Claro que é isso. WWE não deu nada e nenhuma dica de que isso ia acontecer. Até não sei da onde tiraram essa ideia. Eu nunca achei que acontecesse isso daí também. Sei lá, cara. Acho que o pessoal criou essa história aí, achando que podia acontecer, mas aconteceu bem diferente. Pois é, porque tem que ter uma certa crítica no que vem em blog pelo seguinte. Outro dia teve um cara que botou num blog aí brasileiro, não vou nem citar o nome do blog, botou assim, spoiler do Raw. O cara, como? O Raw é ao vivo? Como é que ele tem spoiler do Raw? Todos os resultados. Eu vi isso daí. Estranho, aí, né? Você vai ver, pensar, ele tirou isso de um fórum, e o fórum era um... Eu achei estranho coach. Também. Aí, onde cada um, na verdade, dizia o que achava que ia acontecer, você dizia a sua versão. Então aí, como é que fica? Ah, então tem que tomar cuidado com o que nem blog, né? Também. Pois é, entendeu? Porque... Se fosse um Jack ainda, né? Se fosse um Jack, falar isso ainda, mano. Como é? Como é que era verdade? Se fosse meu palpite da Mega Sena, né? Tudo bem. Mas acertar o show inteiro, cara, eu acho que nem com os meus poderes cósmicos dados por Undertaker eu conseguiria. Acho que eu só consigo um combate ou outro, só uma estatueta do Oscar, entendeu? O show inteiro não consigo, não. Não pode gastar todo o poder assim do nada, né? Tem que ser dividido. Pois é, entendeu? Então tem que tomar cuidado com o que vê. Aí eu já até deixo uma pergunta, já que a gente falou do Christian. Douglas, o que você acha que vai ser o futuro do Christian? Vai ser mesmo essa coisa tão óbvia de Christian contra Jack Swagger na WrestleMania 25, com Christian vencendo? Ou você acha que vai ter algo diferente? Será que ele vai ser envolvido de repente na Money in the Bank? Né? E até te perguntar, tanto pra você quanto pro Nicolas, se vocês acreditam que a ECW vai ter um pouco mais de respeito neste ano do que no ano passado, quando a luta durou menos de, do que, 15 segundos. Diga aí, Douglas, o que você acha que vai ser o Christian daqui pra frente? Eu acho que encaixaria uma surpresa pra, assim, porque um combate entre o Christian e o Swagger no WrestleMania 25 não seria bastante interessante para o palco, né? Então, sei lá, encaixando o Dreamer, né, que voltou a vencer após uma interferência do Boogeyman na última ECW, eu acharia interessante um combate entre o Dreamer e o Christian, mas eu acho muito difícil. Eu acho que vai ser essa coisa mesmo do Christian versus o Swagger mesmo. Não acho que o Christian vai se envolver na Money in the Bank e tal. Vai ser um combate entre os dois mesmo. E você, Nicolas, o que você acha a respeito? Enquanto isso, eu já até peço pro Douglas ir procurando qual foi a data que o Dreamer disse que se ele não ganhasse o título até lá, ele ia se aposentar. Porque isso é um ponto importante. O WrestleMania chegando aí, provavelmente o Dreamer não vai ter a chance de lutar pelo título na WrestleMania, a não ser que seja uma Triple Threat Match, porque é meio difícil acreditar que a WWE abriria a mão do Jack Swagger defender o título ou lutar pelo título na WrestleMania. Então, Nicholas, o que, que você acha a respeito de Christian na WrestleMania? Qual vai ser a atuação dele? Eu acho que vai ser aquela coisa normal, luta pelo título, Swagger, Christian. E o Dreamer vai ficar mais pro One Night Stand, agora que tá mudando de nome, que eu não sei mais. Extreme Rules, agora. Mas aí depende da questão da data. A data que ele deu foi quando? Deixa o Douglas achar aí. Diga, meu amigo Fábio. Se eu não me engano aí, né, ele falou que eu acho que até esse metade do ano, até esse pay-per-view aí, Extreme Rules, ele vai lutar, tentar o título, mas se não conseguir até lá, daí já vai largar o wrestling. Mas eu acho assim, cara, que não tem cabimento com essa Don Dream na WrestleMania ali. O cara ganhou ali, ó, na última semana, todo mundo ficou fervoroso. Ah, o Dreamer ganhou, não sei o que, mas ganhou do Paul Burch, né, que é tão jobber como ele. Então acho que não tem nem como pensar o Tom Dreamer brigando pelo título ali no WrestleMania. Se duvidar, vai ter uma Battle Royale aí que ele vai estar inserido, mas pode esquecer Tom Dreamer tendo algum push aí na WrestleMania, que isso não vai acontecer. E ganhou porque o Buggin' Man, né, que é o ídolo mora aí do Douglas. O Douglas, que é um fã da minhoca do Buggin' Man, confessou aqui antes do podcast. Não. Eu não sou fã dele, não. Eu acho que ele até... Ele dá menos crédito ainda a ECW com aquela coisa das minhocas e tal. I'm the Buggin' Man, and I'm coming to get you. Ganhou com a ajuda do Buggin' Man. Mas diga aí, Douglas, você achou qual é a data que o Dreamer deu aí de prazo? Tipo, eu ainda não achei não ainda a data específica, mas é antes do PPV, agora que é chamado de Noite do Stream, né, Night of Stream, mas é antes da data do PPV. Tipo, então, aí como é que fica? Eu acho que vai haver um prolongamento, então, ele chega até o prazo dele... desafiando o campeão e pra uma última luta no PPV. Acho que daria certo. Agora, também o Tommy Dreamer na Old CW, ele sempre foi o cara que era conhecido por ser o cara que se dava mal. Entendeu? Era o cara bobão que queria o título, nunca conseguia e se dava mal pra caramba. Que nem que ele tomou lá, né, as 12 cacetadas do Sandman e virou ídolo. E os outros combates dele mais memoráveis são dele apanhando feito um doido. Então eu não acho também impossível, claro, acontecer ele se aposentar sem ganhar o título. Falar, realmente não consegui, agora vou pra casa ver televisão, entendeu? Vou ver novela agora, vou ver novela da Índia. Não, ele nunca foi o ponto forte dele de título, né? Nunca ele foi conhecido por vencer todos os títulos e tudo mais, foi conhecido por se doar ao máximo, né? E eu acho que até aposentadoria ele vai ganhar, e um combatinho ou outro, do Paul Burch, do Cebolinha, do Angelou e tudo mais, e depois vai largar a mão, porque ele não vai vencer, não. Cebolinha, fala, quem é o Cebolinha? Porque lá, como é que é o DJ Wilson ali, né? O cabelinho do Cebolinha e tudo mais. Ai, ai. Mas diga aí, Nicholas, que você acha que vai acontecer o que com o Tommy Dreamer? Eu acho que ele vai ganhar esse título antes de se aposentar. Não tem como se aposentar sem ganhar esse título de novo. E eu te pergunto, ele vai ter um reinado com um título maior do que o primeiro? Não sei se vai ter maior, porque eu acho que ele se aposenta ainda esse ano. Ele pega o título, se aposenta e o título fica vago. Essa é a sua opinião? É. Pega, fala que é dele e acabou. Leva pra casa. Não, beleza. Agora, e a Money in the Bank? Vocês acham que... Quem são aí os possíveis participantes, na opinião de vocês? Quem seria um vencedor? E até uma pergunta mais interessante, que é o seguinte. Onde vocês acham que a Money in the Bank, né, que a maleta, vai ser usada dessa vez? Geralmente ela é usada no Raw. história conta isso. Mas será que ela vai ser usada no SmackDown? Ou será que, de repente, esse seria o meio de Tommy Dreamer chegar ao título? Será? O que vocês acham? Diga aí, Douglas. Eu acho que não, ele através do Money in the Bank, ele não consegue essa oportunidade, não. Mas o que você acha que pode sair aí dessa Money in the Bank? Falta ainda confirmar ainda participantes, mas com certeza não é o CM Punk, porque ele tá com o título e ganhou no ano passado. Eu vou apostar aqui no Evan Bourne, mas assim, uma aposta meio arriscada ele voltar assim e tal, porque antes da WrestleMania 25 ele já vai estar recuperado, né? Não sei se 100% tal, mas eu arrisco ainda no Evan Bourne. Olha, um bom palpite, entendeu? Eu acho que se o Evan Bourne for pra Money in the Bank Ladder, todos os fãs do mundo vão ganhar uma excelente exibição de movimentos high flying num combate com escada. Eu acho que assim vai ser mais um momento que a gente vai ter que parar aqui para bater palma para WWE se o Evan Bourne participar. Sua opinião, Nicolas, sobre Money in the Bank, o que você acha que pode sair daí? Olha, eu acho que Evan Bourne vence mesmo, mas eu acho que sair do WWE, porque consequentemente ele vai pro Raw e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o CM Punk. Acontece aquela velha história. A ECW já é um palco pequeno pro Evan Bourne. Não tem mais espaço para ele ali também. Ele já cresceu mais do que aquilo sem nem ganhar o título. Ele já é um cara muito mais interessante do que o Jack Swagger. E olha que ele tá parado há um tempão por causa do machucado aí dele. Porém, se ele for pro Raw, o que ele vai fazer lá, né? Porque ela já tem um monte de gente que tá sem fazer nada, ele vai ser mais um. E se ele for pro SmackDown, o que ele vai fazer lá também? Então realmente é um problema aí, uma sinuca de bico que a WWE se encontra em o que fazer com Evan Bourne. Agora, eu sou muito mais dar espaço de televisão pro Evan Bourne do que pro Mike Knox. A gente até entende que o Rock precisa de mais heels, né? Mas não é o Mike Knox que vai salvar a pátria. Acho que aí todo mundo concorda. O que você acha, Fábio, da Money in the Bank e do futuro de Evan Bourne? Pô, então, né, antes do Evan Bourne aí se machucar, ele tava apanhando ele em tudo quanto é show, né? Tudo quanto é show que tinha, tava ele lá lutando. Sobrecarregou o cara, daí ele já viu que vai dar, né? Eu acho que ele não vai pro Raw, não, senão vai, como você bem disse, vai ser um a mais só. Mas sei lá, cara, eu jogo todas as minhas fichas dessa Money in the Bank no Rey Mysterio, sei lá, acho, senti aí que o Rey Mysterio vai vencer, acho que é um estilo de combate aí que ele pode se dar bem. Acho que o Dreamer também vai estar, né, pra dar aquele, nossa, ele vai vencer agora, todo mundo ficar aí fervoroso e tudo mais. Acho que o CM Punk já tá garantido, né, acho que o Kane também pode aparecer ali, o Kofi Kingston e Knox, né, porque sempre tem um burucutu aí, que não sabe fazer nada nesses combates. Mas eu acho que vai ficar com o Tito aí, com o Rey Mysterio, até porque ele tá merecendo aí, eu gosto pra caramba do cara aí. Vamos ver, né? Espero que ele participe e vença. Cara, eu gostaria que o Shelton Benjamin participasse. Porque a maneira com que ele... Vou te explicar o porquê. A maneira com que ele morreu no ano passado, quando ele caiu lá da escada, velho. Aquilo ali foi excelente. Muito bom. Aquilo ali foi muito bom, cara. Foi um momento hot shit. Não, ele tem jeito, luta... cara. Luta muito, né, cara? Mas agora que tu falou em Shelton Benjamin, acho que até queria erguer uma questão. Qual é a importância de um título americano na WWE, cara? Acho que é o título que mais tem, menos tem importância, né, na empresa. Acho que dificilmente tem um combate valendo ele em pay-per-views, né? Tá jogado pras trás, né? Tá pior que Intercontinental, pior que título hardcore quando tinha, pior que título duplas, né? Título americano não vale nada mesmo, hein? Cara, esse aí é um problema que geraria até um outro podcast, né? Mas eu vou até falar um pouco sobre isso. Eu tava separando lá, vendo aqui meu acervo, o Ric Flair, pra poder montar a Jack TV. E eu tava vendo uma entrevista de quando o Ric Flair ganhou seu primeiro título dos Estados Unidos. E o quanto ele ficou orgulhoso, porque era o segundo título mais importante que existia na companhia, né? E consequentemente no mundo, porque na época a NWA era o que tinha de prestígio aí pra um título. Aí você vê hoje em dia, não tem nada. Mas sabe por quê, cara? Na minha opinião, humilde opinião, eu acho que também o wrestling mudou tanto na Attitude Era que começaram a procurar, né, o que fazer com o lutador. Ah, vamos colocar uma field pra ele. Aí começam a criar motivos pessoais, entendeu? Todo mundo arrumar um motivo para ter uma briga com alguém, um desentendimento. E aí resolve o seu desentendimento na porrada. E lutar pelo título em si, entendeu? Como sendo um campeonato, ah, eu tenho que lutar com ele porque através disso aqui eu vou conseguir uma chance de ter o título. Não tem. Aí como é que fica o negócio? Você tem alguns campeonatos que não tem defesa quase nunca. E com isso, se ninguém quer aquele título, é porque aquele título não é bom. Aí você fica, por exemplo, o MVP, maior reinado da história do título americano. Mas por quê? Porque não teve combate. E a mesma coisa vai acontecendo com o Shelton Benjamin. Tá ficando um tempão com o título porque não teve concorrente em cima do título dele. Você não acha, Nicolas, que tem um certo desvalorização e que isso é prejudicial? Ou é só eu que gostaria de ver os lutadores batalhando mais por títulos do que por ligas pessoais, entendeu? Você ter, por exemplo, um Rey Mysterio. Ah, ele não é bom de microfone. Tudo bem, mas ele vai lutar pelo título. Vai lutar com um cara aqui contra o outro lá pra conseguir o título, entendeu? E vai ter orgulho do título que ele conquistou. Ou você acha que não? Que realmente tem que diminuir o valor do cinturão pra dar mais ênfase nas historinhas de briga de colégio da quinta série? Diga aí, Nicolas. O título americano tem que ter mais valor, isso é certo. E concorrente pra ele não falta. Tem MVP, Gregory Helms, Ray Truth, tem muito adversário pro Shelton Benjamin. Mas a WWE não dá valor, não tem combate, não tem como ter sucesso com o título. E você, Douglas, qual a tua opinião sobre essa questão da desvalorização aí dos títulos? Eu acho que deveria excluir o título dos Estados Unidos, até porque não está servindo de nada, não há defesa do título. Ele também não tem muito valor. Criar outro para SmackDown com outro nome e fazer um campeonato e tal, porque eu acho assim, quando se cria as histórias de brigas e intrigas e o E um dos membros está com título, aí isso atrapalha. Foi o caso da feud entre Shawn Michaels e Chris Jericho, né? Que Jericho tinha o título intercontinental e tal, aí a WWE deu um jeito de ele se livrar desse título, até para dar mais ênfase na feud, na briga entre os dois. Mas eu acho que deveria valorizar mais os títulos. Se quiser fazer uma feud desse tipo de briga entre dois caras, então faz entre duas pessoas que não tenham título, até porque o título fica de coadjuvante, né, na história. Não, exatamente. Eu até faço uma outra pergunta, que é o seguinte, aí eu vou até jogar pro Fábio responder, para movimentar aqui o debate. O Douglas falou sobre excluir o título e criar um outro. Mas aí não fica sendo pior, por quê? Porque ou vai cair no mesmo papo de ficar esquecido também, entendeu? Ou se for pra voltar, se for dar importância pra esse título, por que não dá pro título que já existe e possui uma história? O que você acha, Fá? Se for excluir não cria nada, mas falar a verdade, vai ser ruim excluir um título americano, hein? Acho que é mais fácil a WWE excluir um título mundial do que americano, pô. A gente sabe como é que são os caras ali, né? Excluir um título americano como se fosse aí sem valor, sem nada, eu acho muito difícil, né? Pra quem ponhava aí um careca aí com barba amarela tocando guitarra dos Estados Unidos aí, Estado da Liberdade, tudo quanto é canto, vai ser muito difícil com o título americano. Mas, eu não sei, cara, acho que eles estão tentando diminuir cada vez mais os títulos, acho que até o de duplas ali, né, que a gente tem dois, vai ter um combate valendo os títulos, né, capaz de unificar os dois títulos, acho que não seria nada mal, consumir com esse montuarel de títulos que a WWE tem. E se centrar mais, né, em títulos determinados e tudo mais. Mas você, o que você acha, Fábio, desse pensamento que eu joguei aqui no papo? De diminuírem a quantidade de fields, tá? De brigas pessoais. Ah, com certeza, né? Até que na WWE tendo mais feuds de ênfase pessoal, né, do que por título. Acho que com certeza a saída principal é essa, né? Põe aí mais feuds buscando aí, em volta de títulos, né? Porque atualmente as últimas feuds que a gente teve, as mais importantes, foi em busca por atritos pessoais, né? Então, com certeza é isso que você disse aí, é bem melhor colocar aí gente brigando por títulos, diminuir essas feuds aí que cada um tem um inimigo e tudo mais, e botar a galera pra correr com os cinturões aí. Você não acha, Nicolas, por exemplo, que essa questão de ter muita feud por briga pessoal, que acaba diminuindo o valor do título, e até às vezes fazendo com que o programa fique um pouco chato, porque muito lutador não tem o que fazer no ringue, você não acha que isso também é um reflexo negativo das aparições de The Rock, Stone Cold e Steve Austin, né, que são duas grandes lendas? Jamais eu quero diminuir algum desses dois, entendeu? Eu não tenho antipatia por eles como eu tenho pelo Hulk Hogan. Não quero diminuir os dois, porque eles dois foram dois nomes que revolucionaram, né, a indústria. Mas vocês não acham também que isso é um reflexo negativo da quantidade de feuds que Stone Cold e The Rock traziam para o wrestling? Eu acho mais interessante uma luta por uma briga pessoal do que pelo título. Mas eu acho que isso daria um choque slam do Bueno duplo de novo. Porque, por um lado, desvaloriza esse título. Então tá aí já um pedido, né? Um choque slam do Boêmio sobre esse tema de feuds aí. Se vale mais a pena o quê? Ter mais lutas pelo título ou mais feuds por briguinha do colégio, por discussão de quem chamou quem de feio? Fica mais esse pedido. Bom, gente, então a gente já vai encerrando aqui a nossa edição. Já tá chegando a nossa hora. Então já vou passar a bola para as pessoas se dividirem, para as pessoas se despedirem. Hoje tô aqui 2 da manhã. Então vamos lá. Douglas, você pode dar a sua despedida, o seu alô, o seu abraço, mandar um beijo para a mamãe, fazer o que você achar melhor aí nesse momento. Expressar aí os seus sentimentos nesse momento de despedida. Então eu vou aproveitar para mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, para minhas tias, meus tios, para os leitores, especialmente as leitoras, né? Um abraço aí para vocês. E foi legal aí participar do podcast aí do blog. Aí só fica uma pergunta para o Douglas, que é o seguinte: qual a sua opinião sobre a torcida do São Paulo, do time de futebol São Paulo, ser chamada de Bambi? O que você acha disso? Você acha que isso é um preconceito? Pode se expressar, vai lá. Isso é uma total mentira, né? É a inveja dos outros torcedores, porque o São Paulo é o melhor time do Brasil e com certeza um dos melhores do mundo, né? E aí fica botando coisa na frente, dizendo que é Bambi e tal, mas isso não existe, não. Mas particularmente, você chorou ou não chorou no final do filme do Bambi? E aí? No final não, no final, sei lá, não vi o filme. Mas diga aí, você chorou ou não chorou? Eu também não vi o filme, né? Nem estou interessado em ver esse filme. Então por isso eu não posso opinar. Eu não chorei. Então eu não chorei pelo filme, porque eu ainda não assisti, nem quero assistir. Bom, eu acho que você, como torcedor, deveria assistir em nome da sua torcida. Mas aproveitando isso, já que você tá tirando tanta onda do meu time, então vamos saudar o Jack, né? Porque prestar solidariedade pra ele, né? Essa situação que o Vasco vive, né, na segunda divisão, né? E também perdeu os pontos e não está nem na semifinal do Carioca. Então é uma coisa assim de se considerar, né, Jack? O que você acha sobre isso? Primeiro que a semifinal do Carioca já passou. segundo que isso foi um roubo no tapetão, e de futebol nacional eu só converso com pessoas do meu nível, tá? Só converso com São Caetano, Malutron, entendeu? Só com times da elite do futebol brasileiro, entendeu? Novo Hamburgo, esse pessoal aí eu não, entendeu? Não, nem comento. Ives não, Ives é um pouquinho abaixo, mais ou menos no nível do Corinthians já. Opa, foi mal aí, gente. Diga aí, Nicolas, cujo time estará disputando as finais do Gauchão, né, o famoso campeonato do Brokeback Mountain, né, estará disputando aí o troféu contra o time do Fábio Corbari. Dá o seu alô final, seu último recado, um abraço pra galera. Eu queria agradecer pela oportunidade que vocês me deram de participar do podcast, falar pra galera visitar o Wrestling Show Brasil e dar meus pêsames pelo seu time, Thiago. Não, eu não quero pêsames, eu vou estar disputando esse ano um título, entendeu? Com grandes clubes do futebol nacional, um motivo de alegria, entendeu? A gente não tem ainda no Rio de Janeiro um campeão da Série B entre os quatro grandes, então a gente vai lá buscar, entendeu? Esse título. Título inédito, do proposital. Fábio Corbari, diga o seu alô pra galera, Macho King Fábio Corbari. Ah, eu acho que até não vou entrar nessa conversa aí do futebol, né? Porque um time que ganhou tudo não tem com quem discutir, né? Então vamos aí partir pro wrestling. E não vou dar pesmos pro Jack, não, porque eu sou Vascão, né? Sou Lelesque também, tô torcendo pro Vasco e vai ganhar esse cariocão. Mas é isso daí, galera. Chegou mais fim de outro. Da décima edição já, né? E vamos ver o que vai dar. E obrigado a todos por acompanhar e continue aí comentando, ouvindo o blog e acompanhando. E estamos também aí, né, procurando alguém que seja bom o suficiente para bater o tempo do Mr. T lá, né, no Twist and Shoot and Challenger, que agora aí vamos começar a dar prêmios também, né, e tudo mais. E quem estiver afim aí e é bom de conhecimento, participar. Mas valeu a todos aí, até a próxima. Grande abraço. Pois é, eu só queria pedir para o Fábio, né, tem um camarada nosso, muito amigo nosso, entendeu? Que ele tem rondado vários podcasts pedindo que as pessoas mandem beijo para ele. Então eu gostaria de pedir, Fábio, manda um beijo para o King, por favor, já que as meninas não estão aqui presentes. Então manda um beijo pro King, pro King ficar feliz, vai lá. Não. Vou mandar um beijo não aí, o King tá querendo muito beijo aí comigo, ele não vai vencer não, não vai conseguir, acho que o Jack pode mandar um, já que o King gosta muito do Jack, Jack pode fazer as partes aí. Tô já falando de amigos, também gostei de pedir, mandar um abraço pro Boêmio, né, o grande aí, cara que viveu os anos 80 já com 40 anos de idade, então ele consegue explicar bem pra gente sobre os anos 80. 40 anos, Fábio, nos anos 80. Que ditado, né? O Fábio que é o grande mestre. O Fábio que é o grande mestre dos ditos populares. Ditos populares. Né, Fábio? Que dito você daria para descrever a vida de Boêmio? Rapaz. Olha, eu ia mandar até um dito aí, mas acho que não vou mandar não, cara. Sabe por quê? Acho que Boêmio ultimamente, depois a gente comentou no último podcast que tava aí bebendo, né, pudinho de ping e tudo mais, mudou, rapaz, acho que viu a luz na vida dele e tudo mais, agora ele não bebe, disse que hoje ele foi na missa e tudo mais, não anda mais aí fazendo nada, plantando, nada de boemia, tá tranquilo, né, aí acho que continua obedecendo a mulher, né, claro, e tá bem são, né, tá querendo até mudar o nome aí pra nick dele pra Coroinha, né, em vez de Boêmio, então vou deixar passar essa aí pro Boêmio que tá entrando, né, querendo ser politicamente correto, né. Com certeza, Coroinha, já pensou essa? Ah, então já deixa aquele recado, né, na terra do Garnizé, né. Quando o galo manda, na terra do galo, o Garnizé não tem vez, tá? Pois, mas por o Boêmio aí. É uma nova pessoa, né. Politicamente correto, então vamos ver essa nova vida do nosso parceiro aí. Não, tá certo. E mandar um abraço também pro Raposete, né? O Raposete que não pôde participar hoje porque ele teve uma visita à Terra dos Duendes, né? Onde ele seria guiado por Hornswoggle, justamente para conhecer os famosos Lumpa Lumpas. Então, Raposete, que nessa hora está com os Lumpa Lumpas, um grande abraço, entendeu? Não teve aqui hoje, mas foi por um bom motivo. Então, isso aí, cara. Deve estar lá curtindo, dançando músicas felizes junto com Dengue e Praga da Turma da Xuxa, né? Então, um grande abraço, entendeu? E já deixo também um beijo para as meninas aí que tem cobrado, né? Todas as meninas aí que tem lotado as minhas caixas postais pedindo beijo, né? Então já vou mandar um beijo para todas vocês. Não irei citar nomes, entendeu? Até porque seriam nomes demais e a edição já estaria ficando muito grande. Então agradecer o carinho, entendeu? E falar pros marmanjos que tem mandado beijo pro Fábio, que ele não tá lendo não, mas aí é o problema com esse. Tem que mandar mais e-mails pra ele poder se empolgar e mandar o beijo pra vocês. Não é isso aí, meu amigo? Então tá certo. Se quiser ganhar beijo, e-mail vai estar ali, né? Jack Wrestler e tudo mais, aí você pode mandar que você vai receber muitos beijos do nosso galanteador aí. Ah, então é isso aí, galera. Um grande abraço e até a próxima edição do podcast do blog Let's Get Ready to Rumble! I feel nice, sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. I feel nice, sugar and spice. So nice, so nice, that I got you. Wow, and I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would. So good, but I got you.